as vidas se encontram no teu altar, ó Senhor. Imploramos tua bênção na união deste amor. Ilumina o seu caminho com a luz do teu olhar e conserva começo e sem fim. Ilumina.